Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aqui é o Seiji. E aqui é a Adri. E hoje é uma playlist meio que datada até. Que a gente tá lançando essa playlist, que está perto de uma data bem especial de uma premiação muito famosa, muito conhecida no meio musical, né? Uhum. Playlist do Grammy, as músicas do Grammy. Uma premiação que a Katy Perry não conhece. Um beijo pra Katy Perry. Por onde anda a Katy Perry? Ah, Katy Perry. Que maldade. Sacanagem. Não matem a gente, fãs da Katy Perry. Eu gosto dela também, tá? Não nos mata. Sim. O Grammy Award, que é o mais importante premiação de música nos Estados Unidos, que acontece desde 1959 com seus vastos prêmios. E o Grammy, que a gente mais destaca, os prêmios mais importantes, mais principais, que são o álbum do ano, a gravação do ano, a canção do ano e os melhores novos artistas também. E nessa playlist vamos tocar os vencedores, pelo menos de Grammys, pelo menos da parte de alguma das categorias, né? Pra nós, que a gente mais importante é a gravação do ano, talvez. Que fala do artista, que fala do cantor. E é importante a gente falar disso porque é muito comum que artistas que ganhem gravação do ano também ganhem música do ano. Assim, é muito comum você ver artistas levando 5 prêmios, 4 prêmios. Justamente por todas as etapas da produção de certas músicas, de certos álbuns serem premiados. Até uma foto famosa da Adele não conseguindo nem carregar todos os Grammy dela, entendeu? Então é muito comum que várias etapas diferentes da produção de uma determinada canção de um determinado álbum sejam premiados. Então, assim, a gente tá falando de alguns de uma categoria específica, mas com certeza eles levaram mais coisas nos anos específicos em que eles saíram. Abrindo a playlist, vocês escutaram uma das minhas favoritas pessoais, Mrs. Robinson, de Simon e Garfunkel. É uma música muito fofa. Eu gosto muito da dupla, do trabalho da dupla. Eles tiveram uma carreira muito prolífica, muitos álbuns, muitas canções famosas. Sound of Silence, Scarborough Fair, que não é deles, mas que a interpretação deles é uma das mais famosas. Inclusive, Scarborough Fair é a abertura de uma novela nova da Globo, que aparentemente é meio Game of Thrones, porque sim, né? Mas o legal das músicas do Simon Garfunkel são justamente que eles trazem o folk rock americano com uma pegada instrumental muito gostosa. As vozes deles são muito bonitas, as vozes deles são muito harmônicas. E Mrs. Robinson é uma das mais famosas. A carreira deles começou bem antes desse prêmio, né? A carreira deles começou em 1956. Então, assim, Mrs. Robinson, ela saiu quase no final da carreira ativa da dupla, que foi de 56 a 70, mas que ainda é uma das favoritas das pessoas e que a gente escolheu justamente porque ela venceu o Grammy de 1969. Então, vocês escutaram aí Mrs. Robinson, de Simon e Garfunkel. Agora, qual que vocês vão escutar? Vamos lá. Pra começar nossa playlist pra valer, uma música que pra mim é... O título da música já é alegre, é uma felicidade, né? A música é ganhadora do Grammy de 1989, o Don't Worry Be Happy, do Bob McFerrin. Você não tem isso também, que às vezes quando você tá putaço com o mundo, você escuta uma música feliz, você fica mais puto ainda? Eu não sei, essas músicas têm esse side effect em mim, sabe? Essa é uma delas, eu não consigo escutar se eu tô brava. Mas é uma música muito feliz, muito na paz, né? Eu gosto dela. Ah, quando começa aquele assobio, mas é que você não muda seu astral, vai. Pra mim, eu fico mais contente. É uma música que, assim, transpira paz. Ela é uma música que foi lançada em setembro de 88. Como curiosidade, ela é a primeira música a capela que chegou no topo das paradas da Billboard Hot 100. Pra ver o estilo dela. Curioso, com essa grande frase, Don't worry, be happy. Não se preocupe, seja feliz. Que foi atribuída a um famoso guru espiritual indiano, o Meher Baba. Ele tem esse estilo de assobio, a parte a capela, as vozes, bem legais, bem gostosos de ser escutados. E se você for ver o videoclipe, nossa, tem até a participação do Robin Williams pra ver como é que é legal. O humor, a diversão, seja feliz, não se preocupe com as coisas, seja feliz. É muito legal, né? Então, fique aí com Don't Worry, Be Happy, do Bob McFerrin. Escutem aí.

brincadeira, por assim dizer, ela ficou bem legal e ficou muito bonita. Apesar de não ser a minha favorita, e eu vi aqui que concorreu com Losing My Religion, do R.E.M., que eu tenho um carinho maior, mas eu entendo porque que Unforgettable levou esse ano, então não teria muito o que fazer. Então com vocês, Unforgettable, da Natalie Cole, com Nat King Cole, escutem aí. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, the near or far. Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore. That's how you'll stay. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Próxima música é a música que ganhou em 1997 o Grammy de gravação do ano. A música é o Change the World, do Eric Clapton. Grande Eric Clapton. E essa música, ela foi a música tema do filme Fenômeno, que tinha o John Travolta, e eu gosto deste filme, viu? É muito legal. Mas esta música também, ela é muito boa. Ela ficou já num top, né, da Billboard também, por algumas semanas. Esse single, ele ganhou 8 prêmios, incluindo 3 do Grammy Awards. Pra ver como é uma música muito legal, o Eric Clapton a gente não tem muito o que falar, cara. Porque é um grande cantor. Já ganhou outros prêmios do Grammy também. Então, pra mim, é uma música excelente. Dá pra escutar de boa também. Uma letra pra mim meio poderosa também. A carreira do Eric Clapton fala por si, né? É um dos grandes nomes do rock e um dos grandes nomes da guitarra. Então, tanto é que não foi a única premiação dele. Em 93, 2003, ele foi premiado já com Tears in Heaven. Então, assim, a carreira dele fala por si. Não tem muito que a gente acrescentar. Então, Change the World, do Eric Clapton. Escutem aí. Salto no tempo, nós vamos pra 2001, em que o vencedor foi Beautiful Day, do U2, que também é um gigante. A música do álbum All That You Can't Leave Behind, ela ganhou também 3 premiações, gravação do ano, melhor performance de rock e canção do ano. Essa música é uma das músicas que foi tocada em cada show deles, desde a estreia na turnê Elevation, lá em 2001. Então, assim, é uma das favoritas. É uma música muito pra cima, como as músicas do U2 geralmente são, muito pra cima, um instrumental muito gostoso, é uma música música realmente colocada pra colocar as pessoas pra cima. É curioso falar que o U2 não ganhou a gravação do ano apenas em 2001. Em 2002 eles levaram de novo, só que dessa vez com Walk On, que é uma outra música desse mesmo álbum. Mas Beautiful Day é a música principal desse álbum, né? A que mais chama atenção, ao primeiro, já que foi o primeiro single. Eu pessoalmente gosto muito. É uma música muito feliz, é uma música muito animada, um instrumental muito legal. O videoclipe dela é muito legal, é muito bem produzido. Então é uma música que, entre as do U2, que já é uma banda que eu gosto bastante, é uma das minhas favoritas. Ah, eu adoro o U2. Nossa, adoro o Bono. Ai. Bono, melhor pessoa, melhores óculos e melhores chapéus. Uma boa pessoa também. Né? Com certeza, com certeza. Inclusive, é legal de falar que o U2 fez performances já com um caráter humanitário bem forte. Eles lançaram uma música específica, uma música pra arrecadar fundos pra, na época do Katrina, uma música que eles gravaram com Green Day também. Então é uma banda que realmente causa um impacto bacana, é um impacto forte. E não apenas pela música, mas pela ação humanitária dos caras mesmo. Então é uma banda que a gente respeita e tem muito carinho. Então com vocês, Beautiful Day, do U2, vencedora de melhor gravação de 2001. Escutem aí. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend, take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. próxima música, a Dri falou no anterior, uma música muito alegre, Beautiful Day. Agora vamos falar de uma música triste pra caramba, da fossa. Emos do mundo todo nivos, tirem seus lápis de olho da bolsa e podem começar a chorar com essa música que eu sei que vocês vão. A música foi a vencedora do Grammy de 2006, né, da gravação do ano, a Boulevard of Broken Dream do Green Day. E isso me lembra agora o meu curso de inglês, que toda hora tinha essa música tocando. Ou essa ou More Than Words. Ai, meu Deus do céu, deixa pra lá, viu? More Than Words é um clássico das aulas de inglês, né, cara? Também. Nossa, também. Sempre. A única música que o Stream fez, acho que o mais famoso deles é aula de inglês. Mas o Boulevard of Broken Dreams, ela é uma música que ela veio do sétimo álbum do Green Day, né, o American Idiot. Ela também, ela teve muita fama, foi a música mais conhecida, pelo menos, daquele álbum. Talvez uma das mais conhecidas. É legal a gente falar que American Idiot concorreu também a melhor gravação no ano anterior a esse, mas não levou. Ela perdeu pra Here We Go Again, de Ray Charles e Norah Jones. Que acho que era da trilha sonora do filme, né? Do Ray. Acho que era isso, mas ficou porque o Boulevard of Broken Dreams é mais legal. É, mas eu lembro que tocava nas rádios toda hora o Boulevard of Broken Dreams. Tocava, aparecia muito cantos. Principalmente em clipes da MTV também. Tanto que o Boulevard of Broken Dreams, ela é a única canção da história que venceu o Grammy Award, né? Da gravação do ano. E o MTV Video Music Award, né? Do vídeo do ano. Pra ter uma ideia. Porque é uma apelação forte para os jovens, né? Para o público. E assim, eu acho que o clipe de Boulevard of Broken Dreams, primeiro que ele é muito bem produzido também, ele é legal, mas eu acho que a grande sacada foi ele ser uma continuação direta do clipe de Holiday, que assim, Holiday saiu depois. O single de Holiday, acho que saiu depois de Boulevard of Broken Dreams. E quando eu percebi que um era a continuação do outro, eu fiquei assim, pum! Então, assim, a cabeça se explodindo. Eu achei muito legal isso. O American Idiot inteiro é um álbum conceitual, né? Então, é um dos meus álbuns favoritos do Green Day. É uma banda que eu gosto pra caramba também. Mas eles conseguiram o conceito do álbum. É bacana. E Boulevard of Broken Dreams acaba sendo a favorita de muitas pessoas, porque é a letra mais bonita do álbum. É uma música mais introspectiva. Pra você comparar com a quebradeira, que é American Idiot, ou a própria Holiday, né? Porra, principalmente o pessoal na época emo, né? Na época de 2000 e tantos. Ai, eu era dessa época, eu não me admitia emo. Hoje em dia eu olho pra trás e penso, eu era feliz e não sabia. Ou não, não sei. Enfim, eu ainda tô decidindo se era uma coisa boa ou não. Uma hora eu descubro. Ok, Boulevard of a Broken Dream do Green Day. Escutem aí. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. I walk up my shadow's only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone out there will find me. Vencedora de 2007. E uma música um pouquinho diferente do que a gente colocou até agora, diferente pelo não útil. A vencedora foi Not Ready to Make Nice, do grupo Dixie Chicks. Dixie Chicks é uma banda de country, certo? A música foi lançada em junho de 2006, era o primeiro single do sétimo álbum de estúdio da banda. A música é um pouco diferente das outras, talvez, porque o ritmo dela é um pouquinho menos universal, talvez. Ela é um álbum de country, afinal de contas, né? Então, assim, o apelo dela é muito maior pro público americano do que pro público do resto do mundo, provavelmente. A banda entrou numa certa controvérsia, já que elas criticaram bastante a invasão americana do Iraque. Isso pro público que é mais fã de country, que, assim, é bem pautado no patriotismo, bem pautado na defesa dos valores americanos, eles não receberam isso com muitos bons olhos. Só que a música falou acima da controvérsia e chamou a atenção acima da controvérsia. Então, assim, ela foi muito aclamada por críticos, ela teve uma aceitação boa pro público, chegou em 23º lugar no chart da Billboard. Então, assim, ela ganhou um grande destaque, tanto é que o grupo venceu 3 categorias: gravação do ano, canção do ano e melhor performance de country por grupo ou dupla com vocal. O legal do Grammy é que tem umas categorias extremamente específicas, né? Então, exatamente. Mas é uma música que, apesar de ter tido toda uma controvérsia em relação à banda, se destacou. E ela é uma música muito bonita, mesmo pra quem não é muito ligado em country. Ela conseguiu quebrar um pouco as fronteiras do gênero de música e não ficar limitada ao country mesmo, ao público que consome e gosta de country, né? Nossa, é muito legal essa música, vai, eu confesso. Eu não conhecia Dixie Chicks, mas eu fui escutar essa música, gostei da música e gostei do videoclipe também. Recentemente elas gravaram uma música com a Beyoncé, chamada Daddy Lesson, que ficou muito legal. E é uma música country. A Beyoncé canta country e canta bem pra caralho. Fica a sugestão. O trabalho do Dixie Chicks é muito bonito. As vozes delas são muito harmônicas, as letras são muito legais. Então, assim, é uma coisa que a gente às vezes não conhece muito bem, mas quando conhece, gosta, porque é um trabalho de qualidade. Então, com vocês, Not Ready to Make Nice, do grupo Dixie Chicks, de 2007. Escutem aí. I'm not sure it could. They say time heals everything, but I'm still waiting. I'm through with doubt. There's nothing left for me to figure out. I've paid a price, and I'll keep paying. I'm not ready to make. Próxima música é a vencedora do Grammy 2010. A música é o Use Somebody, do Kings of Leon. Esta música tem algumas curiosidades. Ela ganhou sim o Grammy, né? Além disso, ela foi indicada também a algumas outras categorias do Grammy. Ah, ela ganhou o Grammy, então, da gravação do ano. Melhor performance de rock por uma dupla ou um grupo com vocal. Bem específico mesmo, hein? E melhor canção de rock também. Além de ter sido indicada a canção do ano. No caso, a canção do ano aí tem a ver com os produtores e compositores, né? Não a quem canta. Bom, outras curiosidades bem curiosas, né? A canção, ela foi tocada pela primeira vez com exclusividade no MySpace. Olha só, cara, MySpace. Nossa senhora, que época, viu? E ela também se tornou a que teve a melhor posição nas paradas mundiais, vendendo mais de 700 mil cópias somente na Inglaterra, o que é muita coisa. Sim, sim. Curioso que a música, ela tocou bastante, principalmente em países escandinavos, né? Tipo a Finlândia, a Suécia. Além disso, tem tocado bastante na Irlanda, no Reino Unido e também na Austrália. Ela vem de um grupo de rock, o Kings of Leon também, que ela é formada de Nashville, Tennessee, nos Estados Unidos, que geralmente é um local mais com músicas country. E foi curioso vir uma música de rock, caso formado. É uma música bem curiosa para ser escutada, como já disse, ele é um rock, ela é um pouco mais agitada, mais veloz. O clipe também, ele é muito agitado, bem curioso também. Eu não conhecia nada dessa banda aqui, o Kings of Leon. Eu não tinha percebido também a música dela 2010. Cara, porque eu pensava assim, pô, o que que tem em 2010? Na gravação do ano, ó, tem o Halo da Beyoncé, I Got a Feeling do Black Eyed Peas, Poker Face da Lady Gaga e o Belong With Me da Taylor Swift. Olha só quais músicas que ele bateu. Eu tô feliz de a Taylor não ter levado, tá? Por motivos de ranço pessoal com Taylor Swift, mas eu acho que é legal que, se você perceber, que foi o ponto fora da curva, porque todas, talvez Halo um pouco, porque ela tá lá no R&B, um pouco mais pra balada, mas agora Feeling, Poker Face e Belong With Me são bem mais pro lado do pop. Então, You Somebody, ela destoou bastante das demais, acho que foi por isso que chamou mais a atenção e ganhou, né? Pois é, curioso, mas se você fosse olhar por todas as outras concorrentes, você dava fácil o prêmio para as outras concorrentes. Sim. Não pra Kings of Leon, que eu não conhecia, e ganhou com essa música. Pessoalmente, eu daria pra Halo, mas o Kings of Leon provavelmente foi uma análise de todos os aspectos de produção, né? Da letra, da qualidade vocal, da qualidade instrumental, da qualidade de produção da música mesmo, né? Pois é. Bom, então, Use Somebody, do Kings of Leon, vencedor de 2010 da gravação do ano. Escutem aí. próxima música, o chiclete mental de 2016. Uptown Funk, Mark Ronson featuring Bruno Mars. A música não é do Bruno Mars, queridos. A música é do Mark Ronson. O Bruno Mars só canta a música. Quem produziu e criou a música, de fato, foi o Mark Ronson. Por favor, vamos dar os créditos onde os créditos são devidos. O álbum foi lançado em 2015. A música foi lançada em 2014. E ela concorreu em 2016 por motivos de não sei. Mas ela foi... Uma curiosidade é que ela foi gravada... Foi trabalhada por muito tempo. Várias versões, várias gravações diferentes, certo? Vários estúdios, vários lugares ao redor do mundo tiveram envolvidos na produção dessa música. É uma música chiclete? Muito. Mas é também uma das músicas mais gostosas e mais dançantes do ano. Ela foi performada no show de intervalo do Super Bowl número 50, que certamente chama bastante atenção pra ela, né? Você tá juntando uma produção muito bem feita, que o Mark Ronson realmente é um excelente produtor, com a qualidade vocal do Bruno Mars, bebendo direto da fonte do R&B e do funk dos anos 70, trazendo um clipe muito colorido, uma coreografia muito bacana, uma letra legal, uma voz. A voz do Bruno Mars é um destaque à parte. E eu gosto muito da letra dessa música. Eu acho que é um ódio à autoestima. A gente tem que aprender muito com o cara dessa música, certo? E é uma música que realmente foi feita pra ser sucesso. E não é surpresa ela ter levado, porque ela realmente foi feita pra ser a música do ano. Pelo time que se envolveu, pela forma como a música foi produzida, que o clipe foi produzido. Cara, essa música realmente é um chiclete. Nossa senhora. Mas é um chiclete bom, vai. Tem piores que grudam na cabeça. Tipo o rap do Pharrell Williams. Nossa, rap. Rap não, Get Lucky. Não, mas rap é chicletona também. Rap é pior do que Get Lucky. Uptown Funk, maior feito dele ter ganho esse prêmio foi ter desbancado o chatíssimo do Ed Sheeran e a chatíssima da Taylor Swift. Muito obrigado por isso. O Ed Sheeran é... Tá bom, tem Ed Sheeran aqui. É, deixa pra lá. Ele é chato pra caralho. Então, com vocês, Uptown Funk, Mark Ronson e Bruno Mars, de 2016, escutem aí. This is that ice cold Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bought that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown. Uptown funk you up, Uptown funk you up, Uptown funk you up, Uptown funk you up. I said Uptown funk you up, Uptown funk you up, Uptown funk you up, Uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. Fechar esta playlist, vamos tocar a música da grande diva da música de soul, sei lá a definição, grande vozeirão. A música de fossa, vamos usar o português, claro. Ah, mas é legal pra caramba. Não, claro, com certeza, mas é fossa. A música é o Hello, da Adele. Hello. A grande vencedora do Grammy ano passado, It's de me. 2017. Que faltou até braço pra levar prêmio. Tá, a música ganhou pelo menos a gravação do ano, a canção do ano, melhor desempenho solo de pop, e o álbum que onde está essa música também levou de melhor álbum. Então ela ganhou praticamente os principais onde ela podia concorrer. A Adele realmente era um impacto, né, na verdade. Nossa, gente, demais. A música dela, que é uma balada com um pouco de influência do soul, com um monte de temas que você fala assim de tristeza, de nostalgia. Você tem que estar preparado para escutar a Adele, na minha opinião, porque não é um público assim mais comunzão, mais popzão na vida. Pra mim, eu adoro a voz dela, eu adoro o estilo dela, eu sou fã dela. A voz da Adele é uma coisa de outro mundo, é uma voz muito potente, é uma voz muito forte. E Hello mostra o que essa mulher canta tudo, sabe? Tanto é que a Adele, ela é velha conhecida dos Grammys, ela concorreu com Rolling the Deep, certo? Ela foi premiada porque realmente merecia ser premiada, mesmo a carreira dela não sendo muito, muito antiga, ela é uma carreira razoavelmente recente, mas ela tem uma voz, ela tem uma presença, uma performance de palco muito bonita. E Hello, especificamente, eu acho que é a música em que ela mostra tudo que ela sabe fazer de verdade. Então, sim, ela ganhou todos os prêmios que ela tinha direito, mas alguns não foi à toa. Sim, com certeza. Realmente é uma grande cantora. E vamos ver as próximas músicas de impacto dela também. Nossa, eu tô curioso pra ver. É. Antes da gente encerrar, Cid. Diga. A gente já sabe os indicados à melhor gravação de 2018. Você tem alguma aposta? Quem que você acha que vai levar? Eu achei muito curioso, porque todos os que estão concorrendo, o R&B tá muito forte. Jay-Z, Kendrick, Bruno Mars, Childish Gambino. Então, assim, o R&B tá sendo a grande cara do Grammy 2018. E o Despacito aleatório aqui, que não sei por que tá aqui. Por que será que tá o Despacito, né? É, não, é que assim, é curioso que o Despacito é o único que distorce. 4 bilhões de views no YouTube. Acho que isso é um belo cartão de visita, né? É que só que eu só falei porque ele é realmente bem diferente dos outros concorrentes. Quem que você tá apostando que vai levar? Será o poder dos views ou algum uma outra coisa? Eu gosto do Kendrick Lamar, então eu ficaria muito feliz se ganhasse o Humble do Kendrick Lamar. Eu tô apostando bastante também nele. A carreira dele mais recente, ele tá lançando muita coisa muito boa, muito foda, então eu acho que seria um prêmio adequado pra ir pra ele. Bruno Mars já é um nome conhecido, pode ser também. Apesar de eu não ter escutado essa música, se eu escutei eu não me lembro, mas Jay-Z também é um produtor. Eu acho que por ser melhor gravação, eu tenho minhas dúvidas se Despacito levaria, porque Despacito é um remix e por mais que a música tenha ganhado puta destaque e tudo mais, dependendo dos critérios de seleção, eu não sei se ela seria a melhor pedida aqui. Mas, aguardemos. A minha aposta é em Humble também. Estaremos errados, provavelmente. Bom, então, ouvintes, façam suas apostas também. O Grammy tá chegando. Mas, enquanto isso, vamos terminar esta playlist. Agradecer a Adri, agradecer a galera que tá escutando. participando. Eu que agradeço. E terminar com essa grande música, pra fechar de vez essa grande playlist, Músicas do Grammy Parte 1, né? E quem sabe vem a Parte 2, ano que vem. É, lembrando que tem Grammy Latino também, né? Ih, aí, deixa pra lá. Bom, então fique aí com Hello, da Adele, grande vencedora do ano passado, 2017. Escutem aí e tchau. Tchau, tchau, gente. Beijos e até mais. Escutei. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming, girl, about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how we felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. So hail from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. When I call, you never seem to be home. Hello from the outside. That the both of us are running.